Me amas, sou precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Me amas, sou precioso, teu nome gravado está em tuas mãos. Abraça seu peito e diga: me amas. Me amas, sou precioso, teu nome gravado está em tuas mãos. Te amas, sou precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Foi bom a gente cantar assim. E agora apenas escute, porque é o Senhor cantando para você. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Foi muito bom. Louvado seja Deus, porque isso é verdade. Uma maravilhosa verdade. Foi muito bom que a Luzia tivesse começado a oração da manhã com esse texto, Isaías 43. Pega comigo. Isaías 43. E agora eis o que diz o Senhor: aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. E aí já está uma palavra preciosa. Nada temas, pois eu te resgato. Ele é um Deus resgatador. E agora vai: eu te chamo pelo nome, és meu. Mas veja, eu te chamo pelo nome, o seu nome. E o Senhor diz: és meu, és minha, mas para resgatar você. Nada temas, pois eu te resgato. E a palavra resgatar é uma palavra forte. Você sabe também o que é uma tropa de resgate? E mais ainda, você sabe o que é resgatar alguém? Infelizmente, nós temos sido avassalados por essa situação de que um grupo prende, leva para um lugar escondido e exige um resgate daquela pessoa. Como é que a gente costuma chamar isso? Sequestro. Sequestra a pessoa. E a família então tem que fazer um esforço sobre-humano para pagar o resgate e resgatar a pessoa. É disso que o Senhor está falando. E realmente o Senhor chama a mim e a você. E porque nós estamos no acampamento de intercessores, essa é a missão do intercessor. É o intercessor entra com Jesus, cooperando no resgate, porque quem resgata é o Senhor. E o intercessor entra com Jesus. E como muitas vezes o que nós podemos fazer, humanamente é quase nada, a nossa forma de entrarmos com Jesus para resgatar a pessoa que precisa de resgate é a oração. É o tudo que nós podemos fazer, então fazemos intensamente. Veja, o intercessor, ele ora intensamente porque é o tudo que ele pode fazer. Humanamente ele não tem o que fazer. Ontem o Senhor nos falava: é vão qualquer socorro humano. É vão qualquer socorro humano. Para resgatar alguém, é vão qualquer socorro humano. Então nós entramos com a nossa oração, com ela nós nos unimos ao Senhor. E bonito, o Senhor usa da nossa oração como instrumento de resgate. Imagine uma outra coisa. Alguém caiu num despenhadeiro, num buraco fundo, escorregou, caiu ribanceira abaixo, está lá embaixo, talvez machucado, quebrado. Como trazer para cima? Então joga-se uma corda. E outras vezes, se pega uma corda, amarra alguém com a corda e vai soltando essa pessoa na corda lá para baixo, para a pessoa ir lá para baixo e conseguir resgatar, pegar a pessoa lá embaixo, socorrer a pessoa lá embaixo e trazê-la ribanceira acima. O resgatador está lá em cima, mas foi preciso alguém preso nas cordas, descendo nas cordas, para chegar até lá e então socorrer a pessoa que por si já não pode fazer mais nada. Talvez seja presa lá embaixo, talvez machucada, talvez sangrando, talvez com pés, pernas, braços quebrados. Não pode mais fazer nada por si. Então alguém é levado em cordas para socorrer. Essa é a nossa missão de intercessores. É. O Senhor precisa de nós para fazermos isso. E tudo o que nós podemos fazer é a nossa oração. É a nossa intercessão. Muitas vezes até diante da situação, nós não sabemos como rezar para poder resgatar aquela pessoa, para poder resgatar aquela situação, para poder mudar a situação que se está vivendo. Mas bonito, quando a gente ora confiante, e até não sabendo como deve orar naquela situação, a gente ora no Espírito, deixa que o Espírito Santo ore em nós, a gente se entrega a própria inteligência. Isso é um ato de abandono. Em vez de eu querer, eu falar ao Senhor sobre isso e sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo, eu deixo que o Espírito Santo ore em mim. A oração em línguas é uma oração de profunda humildade, onde eu reconheço que eu nem sei orar. Primeiro, eu não tinha nada a fazer naquela situação, a não ser a oração. E mesmo na oração, eu nem sei como pedir. Então eu deixo que o Espírito Santo ore em mim, eu acabo me tornando instrumento do Espírito, para o Espírito Santo orar em mim. E bonito, quando o Espírito Santo ora em mim, ele faz a oração perfeita, conhecendo a situação da pessoa que precisa ser resgatada, e conhecendo a vontade de Deus. E o Espírito Santo em mim ora de acordo com a necessidade da pessoa e a vontade de Deus. Imagine então assim, um marido que está no adultério, seu marido ou marido de alguém, um pai de família, o pai da sua família, ou o pai da família de alguém, numa situação de adultério. Imagine um filho na droga, uma filha na droga, na bebida, no alcoolismo, um filho, uma filha, seu, sua, ou filho, a filha de alguém. Imagine seu filho e sua filha na revolta, você nem consegue como sanear aquela situação, você nem sabe como falar com ele, não sabe como falar com ela, porque é uma revolta só. Ou talvez não seja seu filho, sua filha, mas filho de alguém por quem você está rezando. Imagine um casamento convulsionado, você nem sabe por onde começar, o seu casamento, ou o casamento de um seu filho, ou o casamento do seu pai e da sua mãe, tão próximo a você. Seu pai e sua mãe é que estão com o casamento convulsionado, e você não sabe o que fazer. Imagine seu pai alcoólatra, ou seu pai irresponsável, o seu pai bruto, sua mãe talvez nervosa, mesmo já chegou ao ponto de neurose, sua família toda ela complicada, e você não encontra a solução, você não encontra o fio da meada. Impressionante. O que vai salvar a situação é aquilo que menos parece ser a solução: orar, interceder. Veja, humanamente, infelizmente, mesmo na igreja, muita gente pensa que orar numa situação como essa é alienação. Até as pessoas dizem: bom, o que você vai fazer com a sua oração para mudar essa situação? Não, você precisa entrar em ação, você precisa falar, você precisa fazer. É buscar médico, é buscar psiquiatra, é usar meios humanos, você precisa intervir. Até as pessoas às vezes aconselham: você precisa brigar, você precisa virar a mesa, dar um muro na mesa para mudar essa situação. E infelizmente, quando nós seguimos esses conselhos, acabamos complicando mais ainda a situação. É impressionante e é lindo que aquilo que humanamente parece não ser a solução, orar, é a solução. Veja, até essa figura que eu usei ajuda muito. Dentro dessa situação, Deus pega você, porque é Deus quem resgata. Mas Ele precisava de alguém que chegasse lá, alguém humano, alguém humano, alguém que tivesse alguém que tenha coração sensível, alguém de carne e osso, com sensibilidade e com sentimentos. Então Deus pega você, e como por uma corda, Deus vai descendo você até aquela situação, e põe você dentro da situação, para fazer o quê? Para agir com a pessoa ali na situação que intercede. O Senhor não está falando à toa. Talvez a sua situação concreta de casamento, talvez a sua situação concreta de família, talvez a sua situação concreta quanto a seu filho, sua filha, seus filhos, talvez a situação concreta em relação a seus pais esteja exigindo de você isso. E é isso que o Senhor está querendo de você. Ele precisa de alguém que ore, alguém que seja intercessor. Talvez você diga: mas eu não tenho ministério de intercessão. Não interessa, eu também não tinha. Ninguém começou já tendo o ministério de intercessão, não. Interessante que para o ministério de intercessão, o Senhor pega aquele que está aí à disposição. Há tanta falta de intercessor que o Senhor pega o primeiro que encontra, o primeiro que se dispõe. É mais bonito, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. E quem são os escolhidos? Desculpe, os escolhidos são os oferecidos. É, aquele que se oferece. Obrigado, porque você entendeu. Talvez você se sinta totalmente impotente diante dessa situação que você está vivendo, na qual, desculpe a expressão, você está metido, e não tem como você escapar dessa situação, porque talvez seja na sua família, talvez dentro do seu casamento. Mas Deus está esperando algum oferecido, alguma oferecida. E bonito, assim que a pessoa se oferece, se dispõe, o Senhor já toma essa pessoa para ser o intercessor. E é do jeitinho que eu estava falando: o Senhor pega a gente, como que amarra com corda e desce lá na situação. Para fazer o quê naquela situação? Para orar, para interceder. Muitas vezes o Senhor inspira então que você faça jejum, faça mortificações, faça alguma coisa especial, que Deus mesmo inspira você. Talvez Deus leve você a interceder na madrugada, do jeito de Judite. Judite que se acordava às 3 da manhã, e a própria Bíblia diz que esse é o momento chave. Até deixa eu ver, eu não estava nada preparado. Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro de Judite esta explicação. Tenha paciência um pouquinho que eu já encontro neste momento esta passagem que é tão linda. Se você já vai pegando o livro de Judite aí na sua Bíblia, já estou no livro de Judite, estou agora procurando a passagem que fala a respeito disso, que ela se levantava às 3 da manhã. Isso, está aqui. É capítulo 12, versículo 5, Judite, capítulo 12, versículo 5. Os oficiais de Holofernes conduziram-na à tenda onde ela dormiu até o meio da noite. Cerca da vigília da aurora era das 3 da manhã, das 3 às 6 da manhã. Cerca da vigília da aurora, levantou-se e mandou dizer a Holofernes: meu senhor, ordene, se permita que tua serva saia para a oração. E Holofernes, que era um general terrível, né? Prescreveu a seus soldados da guarda real que não a impedissem. Ela permaneceu 3 dias no acampamento, dirigia-se à noite à encosta de Betúlia e banhava-se na fonte junto ao acampamento. Quando voltava, pedia ao Senhor Deus de Israel que dirigisse o seu caminho para o reerguimento dos filhos do seu povo. E você vai encontrar lá embaixo, na nossa Bíblia, a Teb, uma nota 12:5. A vigília da aurora é a última vigília da noite, portanto das 3 às 6, é o momento em que vem o socorro divino. É misterioso, mas Deus tem as suas escolhas. Por que que Deus não pode escolher uma hora? Tem muita gente que se acorda às 5 da manhã para rezar, é a última hora desta vigília da aurora, e a Bíblia diz que é o momento em que vem o socorro divino. Deus é Deus, Ele pode escolher a hora. A gente que levanta às 4 horas da manhã, e não é estranho, porque quanta gente levanta às 4 da manhã para trabalhar, quanta gente levanta às 4 da manhã para ir para a roça, quanta gente se levanta às 4 da manhã para tirar leite, e há muitos tiradores de leite que já estão acordados às 4 da manhã, Deus muitas vezes pede a pessoa. É até interessante, ainda alguém ontem mesmo me disse: olha, eu estou levantando todas as madrugadas um pouco antes das 3, para ficar orando, intercedendo, mais ou menos das 3 até as 4, um pouquinho mais, um pouquinho menos da... E até me disse, outras pessoas se uniram a mim nessa oração. Depois de volta e dorme até de manhã cedinho. E diz, não está fazendo falta no nosso sono. E nós estamos percebendo os frutos da intercessão. Interessante, Deus muitas vezes pede isso a nós. Porque essa é uma hora em que a gente está sozinho. Aquele silêncio da madrugada. Mas que Deus escolheu essa hora? Deus escolheu essa hora. Está aqui na Bíblia, não é invenção minha. Talvez você não tenha aí na mão a Bíblia Tebe, mas depois você pode conferir, eu estou lendo para você. A vigília da aurora é a última vigília da noite. É o momento em que vem o socorro divino. É o momento em que vem o socorro divino. Se é o momento em que vem o socorro divino, é o momento em que vem o socorro divino. E para nós fica uma coisa muito preciosa, porque a terceira vigília, a última vigília, que é a vigília da aurora, vai das 3 às 6. Que tal você, especialmente nesse tempo da quaresma, às 5 horas da manhã, ou pelo menos às 5:30, que é o finalzinho da última vigília, você está em oração, em intercessão. Talvez a situação na qual você está, que é tão grave, tão irreversível, talvez essa situação esteja exigindo de você esse pequeno sacrifício. Mas gente, compensa, não há resgate sem resgate, e um resgate é sempre arriscado e é duro. Imagine você descendo com cordas para socorrer a pessoa que foi acidentada lá embaixo, que está quebrada, talvez com as pernas quebradas, talvez sangrando em hemorragia, hemorragia interna, hemorragia externa, talvez a pessoa desacordada, e você tem que pegar aquela pessoa e trazê-la para cima. Você também nem consegue caminhar subindo, porque é uma ribanceira, e você amarrado com cordas, é duro, mas vale a pena ou não vale a pena? Claro que vale a pena. Gente, também o resgate sobrenatural, o resgate espiritual, o resgate de um casamento, o resgate de uma família, o resgate do seu casamento, o resgate do seu filho, da sua filha, o resgate do seu marido, merece algum sacrifício. E nós somos moloides, nós não queremos sacrifício nenhum, nós queremos que Deus resolva, que Deus quebre o meu galho, só Ele fazendo coisa, e eu não quero fazer nada. Pelo contrário, que Deus traga o resgate aqui na Maciota. Não, nós estamos errados. Muito bem feito. Deus deve mesmo exigir de nós, deve exigir de nós dureza, firmeza, sacrifício, porque nós somos muito moles, e nós cristãos de igreja, nós cristãos de renovação, infelizmente somos muito moles ainda, e precisamos mudar, porque veja, essa comparação que eu estou fazendo, de alguém descer com cordas para resgatar, foi aquilo que Jesus fez, ou melhor, foi aquilo que o Pai fez, usando o seu próprio filho. Porque a nossa situação, gente, de humanidade era irreversível. Quando o pecado entrou no mundo, era irreversível. O Pai pega o seu filho e faz o seu filho de carne e osso como nós, porque era preciso alguém de carne e osso para socorrer-nos, e desce o seu filho aqui na terra, para o seu filho, por tudo aquilo que ele fez, pela oração dele, pela palavra dele, pelo sacrifício dele, pela luta dele, e principalmente pela sua entrega na cruz, morrendo por cada um de nós. Foi assim que o Senhor nos resgatou, e nos deu o caminho do resgate, a possibilidade do resgate. Portanto, qualquer resgate, e esse é o papel do intercessor, essa é a missão do intercessor. O intercessor não é apenas um orante, a oração do intercessor é para resgatar alguém. A missão do intercessor é a própria missão de Jesus. E o Senhor está precisando de pessoas dispostas, de pessoas oferecidas. Por que que você não se oferece ao Senhor para resgatar alguém muito próximo a você? Ou talvez não próximo a você, porque aí está uma coisa muito mais linda. É alguém que não é do seu sangue, não é da sua família, mas o Senhor inspira você, para você ser o intercessor. Quem vai resgatar pela oração esta pessoa? Talvez ela não tenha ninguém da sua família por ela, para socorrê-la, mas Deus escolheu você. E veja, talvez, ou sem talvez, quando a sua família inteira não estava com o Senhor, Deus teve que escolher alguém que não era da sua família, que não te conhecia, desculpe, não tinha nada que ver com você. Deus escolheu alguém para orar por você, sabendo que orava por você, ou não sabendo que orava por você. Talvez Deus levantou gente na madrugada, e eu estou me colocando aí nessa situação. Deus colocou alguém na madrugada orando por você. Para que você fosse resgatado. Talvez você tenha sido a primeira pessoa da sua família. Ou talvez nem você foi a primeira pessoa da sua família. Talvez você tenha sido a pessoa mais dura para aceitar a conversão na sua família. Mas Deus tinha colocado alguém que nem era da sua família, que há muito tempo já orava, sabendo ou não sabendo que orava por você, porque isso não é o importante. Muitas vezes Deus nos leva a orar por alguém que nós nem conhecemos, nem imaginamos, e nem sabemos que estamos orando por essa pessoa. Deus pode nos fazer orar por alguém do outro lado da terra, e com isso, e que maravilha isso, você estar podendo ser usado por Deus para resgatar alguém do outro lado da terra. Mas essa pessoa está sendo resgatada. Mas o bonito, e provavelmente isso é uma coisa certa, Deus usou de alguém para resgatar você. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque, por exemplo, a graça do meu batismo no Espírito Santo aconteceu no momento mais difícil da minha vida, onde eu corri o risco de perder tudo, até mesmo o meu sacerdócio. Eu conto sempre esse testemunho. E eu tive, graças a Deus, a graça daquele encontro de um dia só, onde Deus me concedeu o batismo no Espírito, que mudou, guinou a minha vida. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, eu não sei quem, mas alguém orou por mim, sabendo que orava por mim, porque conhecia, sabia da minha situação, ou orava simplesmente por mim, sem saber da minha situação, ou nem sabia de mim. Alguém em algum lugar desse mundo, ou alguém num claustro, num mosteiro, num convento, ou alguém leigo, um pai, uma mãe de família, um jovem, não sei, orou por mim. Deus quis que essa pessoa fosse o meu intercessor, e por isso, gente, no momento mais duro da minha vida, eu fui resgatado. Alguém desceu nas cordas, Deus pegou alguém e desceu em cordas para chegar lá onde eu estava. Eu não podia fazer nada mais por mim, era vão qualquer socorro humano. E pela oração dessa pessoa, o Senhor pôde me resgatar. Obrigado, Senhor, nesse momento eu estou orando, estou pedindo, estou agradecendo, estou louvando o Senhor por essa pessoa, ou por essas pessoas que o Senhor colocou para o meu resgate. Eu estou orando, Senhor, pelo meu intercessor, pela minha intercessora. Eu estou orando, Senhor, pelos meus intercessores, aqueles a quem o Senhor pediu sacrifício, a quem o Senhor pediu suor, lágrimas, talvez sangue, o Senhor pediu para o meu resgate. O meu resgate teve um preço, Senhor. Eu nem sei o preço do meu resgate. Além de eu ter custado o preço do seu sangue, eu também custei o preço do sacrifício, da luta de alguém. Se hoje, Senhor, eu tenho a graça da conversão, se hoje eu tenho a graça do batismo no Espírito, se hoje eu posso fazer tudo, aí, tudo isso que tenho feito, Senhor, por ti, pela tua causa, tudo aquilo que eu tenho feito através da Canção Nova, e tudo aquilo que a Canção Nova está podendo fazer, Senhor, para o resgate de outros, teve um resgate, Senhor, teve um preço de resgate, que foi o preço do meu resgate, Senhor, e eu nem sei quem foi que pagou esse preço, mas hoje eu estou agradecendo, Senhor, hoje eu estou te bendizendo, Senhor, hoje eu estou pedindo por essa pessoa, seja ela viva ou já tenha ido para ti, Senhor, seja ainda no purgatório. Estou pedindo por esta pessoa, Senhor. Estou pedindo por aqueles que o Senhor usou como intercessores para que eu chegasse à graça da conversão, do batismo no Espírito. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Interessante, logo depois da graça do batismo no Espírito Santo, eu acabei conhecendo uma senhora evangélica da cidade de Lorena, onde eu morava, Dona Ermelita Marota, muito firme, muito orante, uma grande intercessora. Depois que ela viu tudo aquilo que Deus fez por mim, depois que ela viu tudo aquilo que Deus começou a fazer através de mim, porque eu tive a graça e a responsabilidade de começar, começou por mim, ali em Lorena e no Vale do Paraíba, começou por mim. E veja, Deus começa sempre por um resgatado. Eu fui resgatado, e resgatado Deus usou de mim. Não foi mérito, pelo contrário, foi responsabilidade. Que bom, obrigado, meu Deus, por isso. Mas vendo aquilo que Deus estava fazendo através de mim, um dia ela me disse: Padre, as minhas orações na madrugada, Deus me revelou, Deus me mostrou, eu tive como que a visão de uma grande obra sendo feita na igreja católica, não na igreja evangélica dela, na igreja católica, aqui em Lorena, e a partir de Lorena. E ela disse: agora, para aquilo que eu estou vendo, que essa pessoa escolhida é o Senhor, e que a obra que Deus mostrava é esta. Hoje me encanta ver que a Dona Ermelita Marota, que já faleceu num acidente naquele tempo ainda, ela, um marido e uma filha, também custou o preço. Custou, eles iam daqui para São Paulo e no caminho foram acidentados, morreram os três. Que catástrofe, né? Numa família, pai e mãe e a filha morrem no acidente. Custou um preço, um alto preço. Ela viu aqueles humildes começos, era quase nada aquilo que estava acontecendo. Ela não podia imaginar tudo aquilo que veio acontecendo, o que é a Canção Nova hoje, o que a renovação fez aqui no Vale do Paraíba, e o que a renovação do Vale do Paraíba fez no Brasil inteiro, graças a Deus. Eu repito, não é mérito meu, pelo contrário, mas que Deus me usou, e eu não posso dizer o contrário. Talvez tenha sido ela a pessoa que Deus escolheu para orar por mim. Todas essas lembranças me vieram enquanto eu falava e enquanto eu orava. Talvez seja ela, mas talvez não somente ela. Veja que coisa interessante, Deus pega alguém da igreja evangélica para orar para um padre da igreja católica. E Deus revela o trabalho que essa pessoa vai fazer e a obra que vai acontecer a partir daí. E Deus até toma um sacrifício de sangue, um sacrifício de vida, para fecundar essa obra. Eu não tenho dúvida que o sacrifício deles, marido, mulher e uma das filhas, foi também parte do sangue com que Deus regou a minha vida, a minha conversão, o meu resgate, e toda a obra da Canção Nova, depois a comunidade Canção Nova, e tudo aquilo que a Canção Nova fez. Gente, são maravilhosos os mistérios de Deus. São maravilhosos os mistérios de Deus. A Luzia conta sempre que quando ela bastante jovem, mas já casada, perdeu o seu marido, ela conta sempre o seu testemunho, que era aviador, teve um acidente e morreu. Ela tinha apenas 40 dias de casada e o marido morreu. Ela me conta, depois da Canção Nova, quando ouviram o testemunho dela pela televisão, pessoas evangélicas lá do Rio de Janeiro, contaram: olha, quando nós soubemos, lá naquele tempo, tinha uma moça ali da aeronáutica, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, tinha perdido o marido assim, tragicamente, num acidente. Nós oramos por você, sem saber que era você. Oramos pela sua situação. E não somente nós, também na igreja nós levamos essa intenção, esse pedido e oramos. Outra coisa interessante, hoje vocês sabem o que é a Luzia. Quando ela perdeu o seu marido, tudo aquilo poderia ter sido um desencanto, podia ter sido todo um desmoronar da vida dela. Mas graças a Deus foi ao contrário, a partir daquela perda muito dolorosa, foi que a Luzia veio para o grupo de jovens, fez o encontro de jovens. Eu me lembro, eu estive no encontro de jovens da qual ele participou. Eu vi um momento em que a Luzia foi tocada por Deus, em que houve um encontro pessoal com Jesus. Foi eu que recebi a confissão da Luzia naquela tarde de domingo. Faltava um pouquinho só para a missa de encerramento, quando a Luzia veio se confessar, no meio de tantos outros se confessando. Me lembro bem da confissão dela, feita entre lágrimas, e toda a guinada que Deus deu na vida dela, todo o caminho que ela seguiu. Depois, na comunidade Canção Nova, todo o caminho dela dentro da Canção Nova, e o que hoje Deus faz através da Luzia. Houve um resgate, houve um maravilhoso resgate. Mas alguém orou por ela, alguém intercedeu por ela. Terão sido apenas esses? Talvez sim, talvez não, eu não sei. Mas o que estou querendo mostrar é que Deus faz coisas desencontradas, assim como pegou uma senhora evangélica para orar por um padre católico, para fazer uma obra de renovação na igreja católica, a partir da diocese de Lorena. Também pessoas de uma igreja evangélica lá no Rio de Janeiro oraram pela Luzia, quando tiveram a notícia da morte do marido dela, e oraram por ela, pela vida dela, pela missão dela. Deus tem essas coisas impressionantes, porque Deus é Deus, e onde haja alguém orante, Deus vai lá e socorre. Deixa até dizer, talvez Deus nem tivesse encontrado algum católico que orasse por mim, alguém católico que orasse pela Luzia, e foi obrigado a pegar um evangélico, e glória a Deus, que eles nos dão lição de oração, de intercessão. Só que hoje, graças a Deus, nós podemos orar, nós aprendemos, nós recebemos a graça do derramamento do Espírito Santo, e hoje, gente, precisamos ser intercessores, precisamos ser intercessores, e a gente não imagina a quem Deus está atingindo com a nossa intercessão. Imagine só, se a pessoa ou as pessoas que oraram por mim, se elas pudessem ter visto tudo que Deus fez, e tudo que Deus está fazendo agora com a Canção Nova, a partir da intercessão que ela fez. Já imaginou isso? E eu preciso dizer a você, o resgate de ninguém é menor. O resgate de ninguém é menor. Nós não sabemos as consequências, nós não sabemos os desdobramentos da conversão, do resgate de alguém. Porque é impressionante, assim como Deus pegou Saulo, perseguidor dos cristãos, e virou no avesso a vida daquele homem, e é certo que alguém intercedeu por ele, a partir de Estevão. Estevão sendo apedrejado, e Saulo estava no meio deles, pediu por aqueles que o estavam apedrejando, aqueles que o mataram. E pela intercessão de Estevão, e pelo sacrifício de Estevão, porque Estevão regou este pedido com seu próprio sangue, Deus resgata Saulo e faz dele São Paulo. E veja, tudo aquilo que São Paulo fez, Estevão nunca podia imaginar que o seu pedido e o seu sangue produzisse um resultado tão grande. Você não imagina o que o seu sacrifício, o sacrifício que Deus pede a você, de orar, de talvez levantar na madrugada, outras pessoas são diferentes, Deus faz com que a pessoa prolongue a sua oração pela noite, porque também vai de uma coisa física, há pessoas que não conseguem rezar nada na madrugada, na manhã, porque o próprio físico, o próprio corpo da pessoa é assim. Outros, quando chega 9, 10 da noite, no máximo 11, estão morrendo de sono e não conseguem mais ficar. Outros não, outros oram bem, outros têm muito fervor na oração nas horas da noite, e vão 11 da noite, meia noite, uma da madrugada, depois vão dormir sossegados. Mas aí pela meia noite, uma da manhã, aí a oração flui. Deus conhece a nossa situação, Deus mesmo nos deu essas possibilidades, e Deus faz as suas escolhas. Mas que Deus exige sacrifício, exige, mas é o mínimo sacrifício para tão grande resultado. Você não imagina todo o resultado da sua intercessão. E eu quero frisar, muitas vezes os nossos, os da nossa família, os do nosso sangue, os nossos próximos, bem próximos, precisam de nós como intercessores. Mas muita gente que não é próxima a nós, muita gente que não é do nosso sangue, não é da nossa família, precisa. E Deus faz escolhas maravilhosas. Talvez Deus escolha alguém de nós para orar para um espírita, um budista, um evangélico, não sei. E nem estou dizendo que Deus escolha a gente para rezar para um evangélico, para esse evangélico se converter, se tornar católico. Talvez não. Eu me lembro que muita gente em Lorena pensava que eu ia me tornar protestante. Até pelo tipo de trabalho da renovação e tal. Claro que não, não era isso que Deus queria de maneira nenhuma. Deus me queria como padre católico na igreja católica, fazendo todo esse trabalho. Talvez Deus queira até mesmo que alguém de nós ore por um evangélico, por um pastor evangélico, por um missionário, uma missionária evangélica, para que eles façam o seu trabalho lá onde Deus os colocou. Porque a messe é grande demais, gente. Tem trabalho para todos nós católicos, tem trabalho para todos os evangélicos, tem trabalho, tem trabalho, tem trabalho. Tem trabalho para a igreja ocidental, tem trabalho para a igreja oriental, tem. São aqueles que creem em Cristo, são aqueles que oram, são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Seria tão bom que não houvesse essa separação de católicos e evangélicos. Seria tão bom que não houvesse separação entre a igreja católica e a igreja ortodoxa. Seria tão bom que não tivesse acontecido isso. Mas a situação é essa, nós ainda não conseguimos a unidade perfeita como Jesus quer. Mas enquanto não conseguimos, o rebanho de Cristo está espalhado, aí disperso. E Deus tanto olha para nós católicos, e precisa olhar muito por nós católicos, como Deus olha para os evangélicos, como Deus olha para os da igreja ortodoxa, olha para eles todos. E Ele faz coisas admiráveis, Ele faz que nós estejamos orando por pessoas que nós nem imaginamos, para Deus fazer um trabalho ali, naquela situação. É o que a palavra está nos dizendo. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Veja, porque assim como o Senhor nos conhece e nos chama pelo nome, assim como o Senhor nos ama pessoalmente, o Senhor ama, deixa eu dizer a palavra, todos os perdidos. Vamos colocar nessa expressão, perdidos. Todos aqueles que estão por aí necessitados de um resgate. Como eles estão perdidos? Não sei. Mas que estão perdidos, estão. Perdidos no vício, perdidos na droga, perdidos no pecado, perdidos na prostituição, perdidos numa igreja, numa vida leviana, perdidos, perdidos nas corrupções do mundo, perdidos. Perdidos no seu intelectualismo, na sua filosofia, buscando ideologias. Mas Deus sabe, Deus conhece, até pessoas de boa vontade. Mas porque não conheceram Deus, porque não conheceram o Evangelho, porque não encontraram testemunho de cristãos, de católicos, estão aí perdidos, talvez com muita boa vontade, atrás de ideologias, atrás de filosofias, até fazendo um trabalho de bem, de caridade, mas sem ter encontrado Deus. Ou talvez haja pessoas más, muito más, pessoas até mesmo perversas, pessoas com problemas psicológicos, e que Deus ama. São filhos, são filhas. Todo filho é filho, toda filha é filha, e Deus não faz diferença entre seus filhos. Cada um é um para Deus, e cada um é precioso para Deus, como Ele diz. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Eu troco reinos em troca de ti, eu permuto reinos em troca de ti, eu entrego nações em troca de ti. Estejas tranquilo, pois eu estou contigo. O que o Senhor fala a respeito de mim, de cada um de nós, Ele fala desses outros, desses outros que hoje estão perdidos, como num passado não muito longínquo, nós também estávamos perdidos. E porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos conhecia pelo nome, porque o Senhor até estava disposto a permutar reinos em troca de nós. Veja, permutar reinos em troca, fazer a troca de reinos pela nossa troca. Um preço precioso, e mais do que tudo, o Pai trocou o seu filho por nós. O Pai pagou o preço da morte do seu filho para nos resgatar. A mesma coisa Deus faz com todos os perdidos. E obrigado, Senhor, porque a nós Tu fazes intercessores. E todos nós, Senhor, podemos interceder. Todos nós podemos entrar com a nossa oração. Todos nós podemos entrar com o nosso sacrifício. Todos nós podemos, Senhor. E obrigado, porque nos escolhes. Hoje, Senhor, eu me faço oferecido. Pega aquela música. Vem o Senhor minha vida oferecer. É isto? Vem o Senhor minha vida oferecer. Faça isso com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pega do começo. Vem o Senhor minha vida oferecer. Ofereça, ofereça, entregue a sua vida ao Senhor como oferta de amor e sacrifício. Sim, a gente se faz sacrifício para o Senhor. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar. Abra os braços. Sim, se entregue ao Senhor. Sim, cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Realiza, realiza em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Está no teu coração fazer-me intercessor, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Estar ao teu lado. Estar ao teu lado, Senhor. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Sabe por que eu já engatei a música? Foi de propósito. Se você vai notar bem, essa música pode não ter fim, porque quando chegou no último acorde, e os músicos entendem bem disso, dá para pegar o começo. É justamente o acorde que o baixo dá para pegar o começo. É ou não é? É. Venha o Senhor em minha vida. Esse acorde. Porque a nossa vida precisa ser assim. Gente, sempre preciso voltar do começo, voltar do começo, voltar do começo. Pois foi para te adorar. A nossa vida foi criada para isso. Pois para te adorar foi que eu nasci. Gente, nós nascemos, você nasceu para isso. Sim, cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Esse é o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu... E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Estar ao teu lado. Estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida ver. E vai para o começo de novo. É isto. É isto. É isto. É isto. Você nasceu para adorar o Senhor. Você nasceu para interceder. Deus criou você para isso. E por isso também você foi resgatado. Pela oração de alguém você foi resgatado. Porque foi assim que todos nós fomos resgatados por Jesus, o Filho bendito do Pai. Gente, o Pai repete sempre a mesma coisa. Deixa eu começar tudo no começo. Porque a nossa situação era irreversível. Nós estávamos perdidos. A humanidade, depois do pecado, estava perdida. Não tinha mais. E o demônio pensava que era assim. Ele gozava, pensando que agora era irreversível a nossa situação. O que é que Deus faz? Uma coisa que o demônio nunca podia imaginar e ninguém podia imaginar. Ele pega o seu filho, faz o seu filho homem. E até para isso, pelo poder do Espírito Santo. Não é à toa que o Espírito Santo é mostrado na forma de uma pomba, desce do céu e encarna o Filho de Deus no ventre de Maria. Isso é, concebe, faz carne, faz criatura humana, faz homem, o Filho de Deus no ventre de Maria, para ele pensar com inteligência humana. Para ele agir com vontade humana, para ele sentir com sentimento humano, com coração humano, para ele agir com corpo humano, é. Para quê? Para nos resgatar. Para Ele orar com uma oração humana, nunca deixou de ser divino. Então a oração de Jesus era divina ou humana, mas era preciso alguém orando em forma humana para salvar os humanos, para salvar os homens. Era preciso que alguém orasse como homem para salvar os homens, mas uma oração só de homens não salvava. Então o Senhor uniu a oração de homem à oração de Deus, porque Jesus era homem e era Deus. Jesus era Deus e era homem, tornou-se homem. Então a oração dele era uma oração de um Deus e a oração de um homem. E assim nós pudemos ser resgatados. Deus repete o esquema sempre. Para salvar os perdidos, para resgatar os perdidos, para resgatar-nos a nós, que estávamos perdidos. O Pai pega alguém que se una a Jesus, é o que nós cantamos. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar unido contigo, fazer um contigo. Assim como o Pai reuniu numa pessoa só Deus e homem, Ele agora pega Jesus Deus, Jesus homem, e une a nós. Como eu dizia, é preciso que haja alguém humano, alguém, criatura humana, homem, mulher, para descer nessa corda e chegar lá para resgatar. Mas veja, só a nossa oração humana não vai resgatar. É preciso junto uma oração divina, uma oração de um Deus. E é por isso que o Pai então nos une a Jesus. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, ser um contigo, Senhor. É isso que o Senhor quer fazer. E na medida que você se une ao Senhor, que você se faz um com Jesus, a sua oração não é só sua, é a oração sua e de Jesus, é a oração de Jesus e a sua. É isso que quer dizer orar no nome de Jesus. Você está tão unido a Jesus, e Jesus está tão unido a você, que você e Jesus formam um. Então quando você ora no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus não quer dizer gritar no nome de Jesus, não. A pessoa pode gritar, mas não está unida, não está um com Jesus, porque não é no grito. Pode ser que a pessoa não grite nada e nem diga no nome de Jesus. É bom dizer, mas nem diga no nome de Jesus, mas a oração dela é no nome de Jesus, porque ela está formando um com Jesus. Quando ela ora, é Jesus orando. Me entende? E daí o resgate acontece. O Senhor está querendo hoje oferecidos. Vem o Senhor minha vida oferecer. Levanta os braços e vai se oferecendo. Como oferta de amor, eu quero ser intercessor. Vai custar sacrifício, mas eu estou disposto, Senhor. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu. Volta para o começo. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Faça a sua oferta. Sim, faça a sua oferta. Se entregue ao Senhor como oferta. Sim, é uma oferta de amor sacrifício. E ao mesmo tempo de sacrifício. Vai custar sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Isto, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Senhor, realiza em mim o Teu querer. Tu queres, Tu precisas de intercessores, de adoradores. Sim, no Teu coração está isso, Senhor. O Senhor me quer intercessor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Aplauda o Senhor, porque isso é uma grande verdade. Talvez a grande verdade desse acampamento. Nós chegamos lá onde o Senhor queria que nós chegássemos. Vai ficando em pé aplaudindo, mas ficando em pé, obrigado, Senhor. Ofereça-se. Quero minha a Te entregar. A Te entregar. Como oferta de amor. Como oferta viva em Teu altar. Pois, para interceder. A cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois para interceder, canta comigo. Pois para interceder, foi que eu nasci. Teu querer, isso, solta a voz. Faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais. Que a cada dia eu queira mais e mais. Para acabar, estar ao Teu lado. Repete, estar ao Teu lado. Outra vez, estar ao Teu lado. Senhor, candaria mania lavara, andaria mania lavara. Obrigado, Senhor, obrigado, porque esse é o Teu querer. Cumpre em mim, Senhor, o Teu querer. Pois, para interceder, para adorar, para louvar, para amar, foi que eu nasci, Senhor. O Senhor me quis, o Senhor me concebeu, o Senhor me trouxe a vida, o Senhor me fez existir. Para isso, Senhor, e o Senhor me resgatou, o Senhor me converteu, para isso, Senhor, sim, a minha principal missão, a minha primeira missão, antes e acima de tudo, Senhor, é interceder, é ser intercessor. Faça o que está em Teu coração, Senhor. Se realize em mim o Teu querer, Senhor. E obrigado, obrigado, porque hoje estou entendendo com luz nova, Senhor. Eis-me aqui, venho, Senhor, minha vida oferecer como prova de amor e de sacrifício. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Canta. E obrigado porque podemos orar em línguas, Senhor. Obrigado porque podemos orar no Espírito. Nós nem sabemos como orar, como interceder. As situações são tão difíceis, tão complicadas, que humanamente nós nem sabemos como orar e por quem orar e de que maneira orar, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo ora em nós em gemidos inefáveis. Sim, Senhor, obrigado por isso. Candaria ma andaria lava tundara manania carianania la corianania lavariana. E essa é a oração dos anjos. Os anjos também oram assim. São Paulo diz, é a linguagem dos anjos. E nós temos a graça de orar na linguagem dos anjos. Sim, e aí a oração, ela é ouvida, porque conhece as necessidades e conhece o Teu querer, ó Pai. Obrigado porque podemos orar assim. Candariana, cala, ora, ora, ora, ora, sem medo, solta a sua voz. Queriana, candaria, você que nunca orou assim, ouse orar, ouse cantar dessa maneira. Você em casa também, você vendo pela televisão, você escutando pelo rádio, entre conosco nessa oração. Por mais estranho que lhe pareça, mas é a maneira que Deus nos dá para resgatar as situações mais impossíveis, mais irreversíveis. Sim, é a maneira que Deus nos deu. Obrigado, Senhor, por sermos intercessores. Obrigado porque a partir do Seu Filho Jesus Tu constituíste intercessores. E hoje Tu queres, e hoje Tu precisas que nós sejamos intercessores. Carianania, calabalanania, queriamania, corianania, la, queriamaria, la, varia. Vamos aplaudir o Senhor, aplauda, aplauda. Pois para Te adorar, pois para Te adorar. suas mãos e diga do fundo do seu coração: Senhor.